Boa noite. É com imenso prazer que anuncio a estreia do Reef Service. O Reef Service é um programa de rádio realizado pelo One e que vos vai dar o melhor do hard rock, do AOR, do Southern Rock, do Heavy Metal, do Power Metal e do Prog Metal. Para vocês e para começar em grande, temos os Warlock de Dora Pash com All We Are. Após os germânicos Warlock, ficamos com os também germânicos Accept, com a música Teutonic Terror. Teutonic Terror é o single retirado do álbum Blood of the Nations, lançado pelos Accept em 2010. A banda voltou e deixou de vez o vocalista Udo Dirk Schneider e apostou em Mark Tornillo como vocalista. E a aposta revelou-se uma aposta certa, já que a qualidade da banda está portentosa. E vamos continuar agora com o nosso Riff Service, e para vocês vem o guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, acompanhado do vocalista Mark Bowles, com a música You Don't Remember, I'll Never Forget. It was you. E após a mistura entre hard rock e metal neoclássico de Yngwie Malmsteen, ficamos com os norte-americanos Kiss, Unholy. E o nosso Riff Service vai continuar para uma das minhas bandas preferidas. A próxima música é dos Gotthard, do álbum Domino Effect. E para vocês, Gotthard, the Oscar goes to you. E após Gotthard, foi Mr. David Coverdale que apareceu para nos visitar no Reef Service. Mr. David Coverdale com os seus Whitesnake na sua Guilty of Love, música retirada do álbum Slide It In. E o show vai continuar com uma banda que aposta imenso nos efeitos visuais. Estou a falar-vos dos Lordi. E para vocês, Lordi Hard Rock Hallelujah, música que em 2006 surpreendentemente ganhou o Eurofestival da Canção para a Finlândia. E após Lordi, vamos ter uma sequência inteiramente dedicada ao hard rock dos anos 80. E para iniciar esta sequência, temos os Dokken com Breaking the Chains. Crazy too. The walls around you closing in. You Ficamos com White Lion, Hungry, e terminamos a sequência com Bon Jovi, Homebound Train, do álbum New Jersey. E o nosso Reef Service aproxima-se rapidamente do seu final, mas ainda há algumas bandas a serem reveladas, algumas surpresas que eu tenho para vocês. A primeira surpresa é a próxima música. A próxima música é dos Free e chama-se Alright Now. She stood in the street,

E após Free, ficamos com Wigwam, Crazy Things. Apesar destes noruegueses terem tido algum sucesso na cena do hard rock, foram uma banda que se perdeu um bocado e que neste momento terminaram atividades. E o show vai continuar com uma banda sueca da nova geração, uma banda que este ano acabou de lançar um álbum, Tearing Down the Walls. Estou a falar-vos do Zit e para vocês o primeiro single do álbum, A Shot at Redemption. Now E após os suecos Heat, ficamos com um dos grandes clássicos do hard rock dos anos 70. Ficamos com Derek and the Dominoes e a música Layla. Esta banda, ou projeto, foi a primeira tentativa de Eric Clapton de se lançar numa carreira a solo. E contou também com a colaboração de Duane Allman no slide guitar. E vamos entrar agora na última música do nosso programa. Uma música que abre as vistas, que abre a perspectiva para o programa da próxima semana. E para vocês, a belíssima balada dos Queen, No One But You. A hand above the water, an angel reaching for the sky. Is it raining in heaven? Do you want us to cry? And everywhere the broken hearted, and every lonely avenue. No one could reach them, no one but you. One by one, only the good die young. They're only flying too close to the sun. Life goes on without you. O primeiro Riff Service termina com Queen, No One But You. E aproveito desde já para anunciar que na próxima semana a temática do programa vai ser Gone Too Soon. Isto é, um programa que eu vou dedicar a alguns dos meus ídolos musicais que já morreram. Aproveito para me despedir de vocês, desejar-vos uma ótima semana e que para a próxima semana estejam aí desse lado a ouvir-me novamente. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Take me down to the paradise.